Ah, por falta de aviso não foi, né? Agora quer voltar? Não mete essa. Eu bem que te falei, por favor, não brinque comigo. Te avisei, eu sei que minha vida sem você não faz sentido. Mas parei. Não posso perder tempo com alguém que não me faz bem. Desisti, faz tempo que eu cansei, mas tava faltando coragem. Consegui. Agora vem aqui dizer que vai mudar. Dá vontade de rir, não dá pra acreditar. Para de fingir que papelão. Já me decidi, adeus, paixão. O que eu posso fazer se você não pode dar o amor que eu sonhei? Sinto, mas vou te deixar. Eu já não me sinto bem com sua presença. Seu tempo acabou. Vai, tchau e benção. Tchau, tchau. O que eu posso fazer? Bate na palma da mão. Se você não pode dar, sai do meu pé, pô. O que eu sonhei, sinto, mas vou te deixar. Eu vou partir. Eu já não me sinto bem com sua presença. Seu tempo acabou. Vai, tchau e benção. Eu bem que te falei, por favor, não brinque comigo. Te avisei, eu sei que minha vida sem você não faz sentido. Mas parei com você. Não posso perder tempo com alguém que não me faz bem. Desisti, faz tempo que eu cansei, mas tava faltando coragem. Consegui. Graças a Deus. Agora vem aqui dizer que vai mudar. Dá vontade de rir, não dá pra acreditar. Para de fingir que papelão. Já me decidi, adeus, paixão. Vem! O que eu posso fazer? Você sabe? Se você não pode dar o amor que eu sonhei. Sinto, mas vou te deixar. Eu vou partir, eu já parti. Com sua presença, seu tempo acabou. Vai, tchau e pensa. Tchau, tchau. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Se você não pode se dar, você não pode dar. O amor que eu sonhei. Sinto, mas vou te deixar. Eu vou partir, eu já parti. Com sua presença, vai. Seu tempo acabou. Vai, tchau e bênção. Não deu moral, pô? Tchau.